solta, sai o sutiã. Não, é a luxúria que te veste. Batom escarlate deslizando meu pescoço. Sem esforço ela me ganha no combate. Amanhã nós acorda na hora do almoço. Eu te devolvo aquele beijo sabor chocolate. Antes pensava tomar aquela me note. Agora eu penso ela não para, tomara que ela me solte. Vamos pra Marte, levo o dog de mascote. Não precisamos de dinheiro holofote. Só precisamos de um sentimento forte. Se dependermos só da sorte nós morremos. E quem falou que eu tenho algo contra a morte? Até me apaixonei pelos seus venenos. Nada disso me fez bem, foi por você. E eu não nego, nega, e eu não entrego, nega. Só mais um trago, nega. E por favor não nega. Quando eu disse é chega, é porque já chega. Fecha os olhos só por um segundo e imagina o vagabundo mais clichê. Saiba que esse mesmo vagabundo foderia o mundo inteiro só pra foder com você. E imagina se nós amássemos. Imagina nossos amassos, amor. Cê já tá pensando na próxima. Mas na máxima vai ser o máximo.